com excelências para edições nacionais e reedições, e também um destaque que começa desde já a rodar, dedicado hoje a outra banda daquelas que satisfaz a curiosidade dos que leem o nome e não conhecem o som, Warlock. Edição da Mausoleum, editora belga. Álbum entretanto acreditado com gravação na Alemanha Federal, Düsseldorf, mais precisamente em novembro de 1983, já uma edição fonográfica de 84, Warlock. We'll be right back. lembranças, já mas afiamos ter o comercial até às 19. Destaque hoje para os Bon Rock, entre algumas edições nacionais, esta naturalmente apenas a satisfação de curiosidade vossa em relação a um grupo alemão que em quinteto ostenta Dorothy Pesch, uma garota loura, como vocalista. Warlock, Burning the Witches. Títulos para já na passagem de estado do lança-chamas de hoje para os alemães Warlock, Burning the Witches de 84, Signs of Satan, After the Bomb e Dark Fate. A eles voltaremos mais daqui a pouco. Entretanto, mais uma associação de fãs do heavy metal que pede divulgação da sua existência, desta vez a Associação de Fãs do Heavy Metal de Vila Real, objetivo divulgação e propagação do heavy metal na região deles. Contacto Rua Cidade de Espinho, número 17, telefones 22791 ou 23568 Vila Real. Sejamos FM Estéreo do Comercial até às 19h, do bloco Heavy Metal Quente. Esta é uma das pausas no nosso som mais habitual para referir uma reedição esmagadora de quatro álbuns, nada menos que quatro álbuns dos Deep Purple, de 70 a 74, três deles com a formação que há pouco tempo reformou os Purple e que deu a conhecer Perfect Strangers, de que ouvimos o título-tema. Reedições no nosso país, discos que já estiveram disponíveis no mercado e que depois acabaram por desaparecer, dos Purple, Fireball, Imrock, Machine Head e, já com modificações na formação do grupo, Burn. Just what you say. I never heard you, baby. Never heard you anyway. Turn away. I've known it, baby, almost every day. We'll be right back. Chama-se assim, vamos a saída ou receita em Portugal de quatro reedições dos Purple, três delas com formação histórica: Richie Blackmore, Gillan, Roger Glover, John Lord e Ian Paice, que entretanto acabou de reformar o ano passado os Purple para a feitura do novo Perfect Strangers. Álbuns com esta formação: Deep Purple in Rock, Fireball e Diamond Head. Já com as inclusões de Glenn Hughes e David Coverdale, também o álbum Burn, parte deste quarteto de reedições, cujo sinal das lança-chamas termina aqui, através de um dos excertos mais famosos de indie rock, Speed King. Yeah. so. I hit a woman in a soft-hearted man. Hit me for some trouble since it all began. Took a little rice, took a little beans. Gonna rock and roll down in New Orleans. I'm a speed king. You gotta hear me say me. I'm a speed king. See me chamamos mercado nacional de hard rock heavy metal em mês e meio, 5 álbuns dos Purple, o novo da reforma Perfect Strangers e 4 reedições In Rock, Diamond Head, Fireball e Burn, já com Glenn Hughes e David Coverdale. Também já disponível no mercado nacional o último Kiss, Animalize. Life. FM Estéreo do Comercial, sábado dos 18-19, lança-chamas, assinaladas saídas nacionais, 4 reedições para o Deep Purple e o novo Kiss Animalize. Rádio Comercial. Rádio Jovem. De volta, entretanto, ao destaque principal da tarde de hoje, o quinteto germânico Warlock, álbum de 84, Burning the Witches. As primeiras vezes em que uma vocalista feminina surge nos grupos germânicos e do norte da Europa, Warlock, Burning the Witches, é Dorothy Pesch, mais um quarteto que que inclui pelo menos um membro bastante conhecido, Rudy Graff, nas guitarras, os outros Peter Zighetti, de origem suíça, também guitarras, Frank Rittel, baixo, e Michael Oirik, bateria. Warlock, álbum de 84, em destaque hoje aqui no Lança Chamas, Burning the Witches. Aqui o destaque, 5 temas do álbum Burning the Witches de 1984 pelo germânico Warlock, Lança Chamas FM Estéreo do Comercial 18-19, ainda nas soltas que nos vão acompanhar até ao final dos dois heavy metal rockers habituais, juntos pela primeira vez numa experiência que não se repetiu, Wendy e Williams Wow e Lemmy dos Motörhead, Stand By Your Man. Yeah. ouviremos Ilami, Stand By Your Man. Soltos no final do Lança-Chamas de hoje, também uma para Ozzy Osbourne, do álbum Back at the Moon, exatamente a despedida desta nossa edição. Boa tarde, a Zica volta, muito provavelmente, na nossa próxima emissão para os filhos do metal.